Senhor, escutai o clamor em meio à dor. Buscamos teu amor como sombras os ímpios vão, mas a luz brilha em nosso coração. Tua luz, ó Pai, nunca se apagará. Nas trevas tua graça nos guiará. Liberta os que andam sem direção. Em ti encontramos nossa salvação. Os laços do mal nos cercarão, mas em ti, Senhor, temos proteção. A voz do temor não nos abalará. Na tua presença, oh, vamos descansar. Tua luz, ó Pai, nunca se apagará. Nas trevas tua graça nos guiará. Liberta os que andam sem direção. Em ti encontramos nossa salvação. Quebranta as moradas do perverso, não nos alcançarão, pois em teus braços está nossa canção. Tua luz, ó Pai, nunca se apagará. Nas trevas tua graça nos guiará. Liberta os que andam sem direção. Em ti encontro.